Só momento que preciso pra poder mostrar ao mundo tudo que posso fazer. Não sou apenas um só. Por tudo que passei, por tudo que sonhei, o que me motivou à frente foi aquele um só motivo que me fez seguir, me fez insistir, me fez ver que pro guerreiro sempre existe um só caminho pra lutar, o de não recuar, de ter o compromisso pra poder ganhar. Um só, sozinho decidi crescer, decidi contradizer quem disse que não podia ser. Por isso eu fui aquele que evolui, aquele que permanece, fica firme, luta e no fim conclui. Eu fui aquele que não para jamais de prosseguir, levantar, ressurgir, se empenhar, conseguir. Fui aquele que não parou de subir, e quando eu avancei nada jamais me fez cair. Eu fui aquele um só, pra poder ir além. Eu não avisto mais ninguém tendo coragem pra poder se levantar. Tenho o que poucos detêm, isso me faz refém. Essa coragem me dá forças pra poder sonhar. Sempre mantive uma certeza de que iria ver tudo que podia ser, só bastava acreditar. Hoje posso reviver as memórias com prazer e me orgulhar, pois hoje reconheço meu lugar. Um só momento que preciso pra poder mostrar ao mundo tudo que posso fazer. Não sou apenas um só. Por tudo que passei, por tudo que sonhei, o que me motivou à frente foi aquele um só motivo que me fez seguir, me fez insistir, me fez ver que pro guerreiro sempre existe um só caminho pra lutar, o de não recuar, de ter o compromisso pra poder ganhar. Um só, quando pude perceber tudo que pude fazer, vi que nada pôde me deter. E se eu sei aonde estou, se já sei o que eu sou, posso ter tudo o que quero. O treinamento me ensinou, eu não sei nem de onde vem, mas eu sei que me faz bem. Essa força que possuo me faz parecer um trem que não para, não importa o que for. Aprendi que o guerreiro se mantém mesmo da dor. Eu sou aquele um só, eu quero muito mais e sei que serei capaz. Os desafios não me impedirão, força, foco a todo gás, empenho eficaz. Possuo o meu futuro firme bem nas minhas mãos, por isso não vou parar, porque essa é minha lei. Confiando em mim mesmo, porque lá no fundo eu sei que venha o que vier, barreiras podem surgir, mas o vencedor aguenta e consegue prosseguir. Um só momento que preciso pra poder mostrar ao mundo tudo que posso fazer. Não sou apenas um só. Por tudo que passei, por tudo que sonhei, o que me motivou à frente foi aquele um só motivo que me fez seguir, me fez insistir, me fez ver que pro guerreiro sempre existe um só caminho pra lutar, o de não recuar, de ter o compromisso pra poder ganhar.